Paz do Senhor. Mas esse hino é muito bonito, né? Eu abri as portas da minha casa e algumas pessoas vieram ver o jogo e foi uma benção estar juntos. Depois nós falamos da palavra de Deus, compartilhamos só alegria e bênção. Eu lembrei quando minha avó um dia abriu as portas da casa dela para pregar a palavra de Deus, reunir um povo, ovelhas, e eu vi que ali estava a bênção do Senhor. Minha avó não precisava da bênção de igreja nenhuma e de homem nenhum. Ela precisava da bênção do Senhor. E dali saiu uma grande igreja, um grande ministério. E eu quero lembrar daquelas pessoas que estão abrindo as portas da sua casa para falar de Jesus, para reunir um povo que ama Jesus. Esses vão ser honrados. Quem abre a porta da sua casa para falar de Jesus, quem entra é a bênção de Deus, não a bênção dos homens. Isso não vale nada. A bênção de Deus é que vale tudo. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.